que é e que há de vir do mais profundo abismo. Resgatou a minha, só sandálias eu não sou digno de atar pela sua misericórdia. Escolheu me amar, seus planos conhecer, pela fé executar, pois é ele quem efetua o querer e o realizar. Como profeta eu posso declarar, se você tiver fé aqui, receba agora já, em nome de Jesus, o poder de curar, o poder de amar, seus pecados perdoar, o passado apagar e nova vida começar. Se prostrado estiver, o poder de levantar, a vergonha e dupla honra, poder transformar o inimigo pela fé, no seu nome derrotar, a salvação e a vida eterna, poder conquistar, o poder de sonhar e ver realizar. Caminhando pela fé, sei aonde vou chegar, cada dia passo a passo com Jesus eu vou lutar. Suas mãos da vitória que hoje eu vim buscar, segundo sua vontade no seu tempo me dará. Pensando que o fim chegou, que tudo acabou, como o profeta ordenou, os ossos secos levantar. Em nome de Jesus eu te ordeno já, levante a cabeça e venha adorar. Reavive a sua fé para poder desfrutar do melhor que ele tem pra te abençoar. Se assim você crê, ele quer te entregar, em nome de Jesus, o poder de curar, o poder de amar e seus pecados perdoar, o passado apagar e nova vida começar. Se prostrado estiver, o poder de levantar, a vergonha e dupla honra, poder transformar o inimigo pela fé, em seu nome derrotar, a salvação e a vida eterna, poder conquistar, o poder de sonhar e ver realizar. Caminhando pela fé, sei aonde vou chegar, cada dia passo a passo com Jesus eu vou lutar. Jesus sabe a glória que hoje vim buscar, segundo sua vontade no seu tempo me dará. Que duvidar se a sua palavra nunca volta atrás. Uma vida abundante e plena ele quer te dar. Se o que você achou não levou a algum lugar, nem opinião dos outros sua vida consolar, larga agora esse orgulho, deixa Deus te usar. A oportunidade aqui é sua, ninguém pode obrigar, mas se pela fé crer ele enviará. Em nome de Jesus o poder de curar, o poder de amar e seus pecados perdoar, o passado apagar e nova vida começar. Se prostrado estiver, o poder de levantar, a vergonha e dupla honra, poder transformar o inimigo pela fé, o seu nome derrotar, a salvação e a vida eterna, poder conquistar, o poder de sonhar e ver realizar. Caminhando pela fé, sei aonde vou chegar, cada dia passo a passo com Jesus eu vou lutar. Mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, o seu amor e poder jamais mudou, e pra vê-lo manifesto em sua vida, só depende de você.